Milionário como cash, coleciono comentário fazendo polêmica. Rock pop tipo cash, tô foda-se pros otários, agora fico só no plan. Milionário como cash, coleciono comentário fazendo polêmica. Rock pop tipo cash, tô foda-se pros otários, agora fico só no plan. Odiado tipo cash, eu só fingi tô ocupado pra não fechar. Deixa eles falar muito, mano, deixa. É que eu lanço outro antes que eles veja. E eu não tô parando em casa, fico só em hotel. Eu já levo minha beat todo dia no motel. Quando for falar meu nome antes, pode botar L. Pra mim nota de 50 vira só mais um papel. Tô compondo e acertando como TikTok. Vindo rock já sabendo pra acertar no pop. Eu sou músico, meu mano, não confundo nome. Eu nasci pra fazer isso, pela saco some. TikTok on the clock, flow cash. Click back na minha Glock, tô de folga. TikTok on the clock, flow cash. Click back na minha Glock, tô de folga. Milionário como cash, coleciono comentário fazendo polêmica. Rock pop tipo cash, tô foda-se pros otários, agora fico só no plan. Milionário como cash, coleciono comentário fazendo polêmica. Rock pop tipo cash, tô foda-se pros otários, agora fico só no plan. Cê fala muito lá no Face, trombei cê na vila, cê me gelou que eu sei. Eu lanço meu flow Mary Kay, fazendo make na cara do Zapper Flow Fay. Cê pensou que eu não sei, 30k no meu anel e no outro é mais 6. De inimigo despiei, tô make no corcel, disso tudo tô cheio. Yeah, todos eles sabem do meu nome. Pulou com minha beat pra Miami. Botei na linha igual Super Nani. Hoje cê já me chama de Kami. Todos eles sabem do meu nome. Pulou com minha beat pra Miami. Botei na linha igual Super Nani. Hoje cê já me chama de Kami. Milionário como cash, coleciono comentário fazendo polêmica. Rock pop tipo cash, tô foda-se pros otários, agora fico só no plan. Milionário como cash, coleciono comentário fazendo polêmica. Rock pop tipo cash, tô foda-se pros otários, agora fico só no plan. 薄いなモラルなんてお脱ぎなさいな。